transporte para IP. Volta a diplomática 10-02 a bordo. Tem mais pessoas a bordo? 2-10. Tem, tipo, OB-02. Oito nós. Livre pouso. Gol 1-8-2-2. Alfa Juliette Romeu decolou aos 3-2, informa o tráfego 500 pés. Próxima vertical de Itapuã. Alfa Juliette Romeu. Juliette Romeu, reparte visual com tráfego. Guardião está visual com Alfa Juliette Romeu e está de contato. Tente, Guardião 02. Juliette Romeu, confirme esse visual com Guardião 02. Controle de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, Coração. Vem para o controle. Alfa Juliette Romeu, decolou, mantendo o axé, Silva. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, no meu pé, no corredor, axé. Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, estacionado 5561. Afirmativa, acionado 5561. Gente, recebo transporte, mas não recebo modo chat. Positivo, dá acionado. Tá 3859, chame Centro Recife. 1260, alternativa 1288. 260-288, bom dia, 3859. Michael, ali mantém cabeceira 17. Torre Salvador, bom dia, 352-22, pronto, ponto de espera, 1-0. 352-22, eu não mantenho ponto de espera, 1-0. Gol 1-8-8-8, no solo 3-4, libere direito, solo 1-2, 1-9. Nada para pouso. Positivo. Boa noite, 88, bom dia, taxia Alfa Juliette, Porto Meia Cruz. Alfa Juliette, Meia Cruz. Uno, dois, meia, decimal, 8-5, alterna 1-3-4, decimal, 8-5, confirma. Secundário, 1-2-5, decimal, 4-5, primária, 1-2-6-8-5, chanel, 6-3-1-2. Secundário, 1-2-5-4-5, chanel, 6-3-1-2, confirma. Alfa Juliette Romeu está estimando Guerra Navamba Uniforme aos 1-5, 1-4-5-5. 1-4-5-5 copiado. Autoriza a proa direta rotatória para o Vitor Maquilec. Vitor Mike Quebec autorizado, reporte rotatório visual com campo. Cada rotatória, reporte visual. Lima Tango, prossiga. Está decolado agora, passou o corredor a cheio através de Pia Tango, 510 com 6 a bordo. Inicialmente tirou da Barra e Porto de Salvador. Tirar o farol da Barra, mantendo 500 pés, confirme. 500 pés, farol da Barra. Pode o farol da Barra, confirma o destino? Inicialmente farol da Barra, Porto de Salvador, de lá chama o controle para coordenar o novo destino. Sente, só cheque o transponder. Checado. Alfa Juliette Romeu, controle. A escuta, prossiga. Foi autorizado manter 1.000 pés no corredor axé. Ah, positivo. Eu pensei que já tinha autorizado, foi que agora desce o estimado. Salvador, Alicate 67, 29, bom dia. 6729, contato radar, suba para o 360, assim que possível, está autorizado o voo direto da El. Direto da El, grato, 360, 492, está cruzando 060 para o 050. Bono 982, desça para 3.000 pés, o ajuste de altímetro é 1019. Para 3.019 do 1982. Fuzilete Romeu, é o controle? Na escuta, prossiga. Recebo 1.600 pés. Desça agora para 1.000 pés, o ajuste é 1019. Descendo para 1.000 pés, 1019. Quando autorizada, quando autorizada, para aprovar 1.000 pés já, o destino. A radial ideal é 224. Gente, copiada a radial 224, aguarde autorização. Vai subir para o 085, confirme? Afirmativo. Gente, aguardando a autorização do controle. Alfa, Juliette, Romeu. TAM 3304, SAMI Centro Recife. Uno, alternativa 1288, segundo primária 1260. Entendeu, primária 1260, 288 ou secundária. TAM 3304. TAM 3304, afirmativo. Sofria o Whisky Uno, nível 090, realiza o perfil da saída lotar, decola da pista 17, após decolagem curva a sua esquerda, aciona o código 5025, o controle 1208. Uno, meu pé. Capital com campo, fica mais que 10. Tomar que Quebec também torre, 1-8 decimal 6. 1-8-6 ou 1-8-9-5, Tiago? 1-8-9-5, corrigindo. 9-5, Tomar Quebec. Tomar equilíbrio de decolagem 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Siga. Mike Quebec, está 2 milhas da rotatória, visual algum campo. Gente, reporte na final do 97, Vitor Mike Quebec. Preciso de cortar para o Quebec. Essa para 2.000 pés, o ajuste permanece, reporte estabilizado localizador. Contará estabilizado localizador, gol 1982. 1240, chama agora o controle, 1-2-0, décimo 8. 208, muito obrigado, senhora, está daqui a pouquinho. Controle, muito bom dia, Trip 5221, transfere sua escuta. Trip 5221, contato radar, subindo para o 200, sai da Arbol. 200 na Arbol, 5221. Frank Mike, autorizado o cruzamento no ponto médio da pista 17, 10. Autorizado o cruzamento da pista 10, Papa Zero, Frank Mike. Prossiga. O meu até lógica, livre acionar a CMTAX. 97, Vitor Mike Quebec. Mike Quebec, livre pouso 97, vento 1-0-0 graus, 1-9. Livre pouso 97, Vitor Mike Quebec. Pro destino. Interceptar 224, está presente? Lembrei que Mike, agora pro Ed Buraquinho. Controle 120, décima 8. Agora para 120, décima 8, Papa Tango, novembro, que Mike. Pro Ed Buraquinho. Então, mantém o perfil da saída. Perfil da saída, né? Tá errado. Salvador, Papa Tango, November Yankee Mike, decolado da 17. November Yankee Mike, corredor forte, no meu pés, ajustando 019. Vai se afastar quantas milhas de Salvador? PGL em Aracaju, na verdade. Um no meu pés, via litoral até Aracaju. Gente, preciso do seu estimado para o través da posição Conde e estimado para o NDB de Aracaju. Pode um minuto, por favor. Estabilizado? Afirmativo, estabilizando e aliás. 982, completa final, chama a torre 118 decimal 95. Chama da torre 295, obrigado. Nada. Conseguimos contato telefônico com o Centro Recife, solicite diretamente ao mesmo, agora as frequências 1251, alternando 13325. Luiz, que ele mantém a cabeceira na 7. Juliette Romeu, autorizada a ascensão inicialmente ao 065. Dá o Bravo que o Luiz quer alinhar para poder ingressar no Pátio 4. Bravo que o Luiz que não escuta. Aqui, Alfa. 35221. 35221, prossiga. Após a arma, autoriza direto conquista. Negativo, dá presente voo direto ao Arbor, aguardando coordenação com o centro. Com o Golf Mike Alfa, prosseguir visual. Confirma preferência, corredor forte, eu acho. Decola pista no 7 por direito, pois do Axé, restrito 1 no meu pés até o farol da barra. Controle 20.8, aciona 5036. 1982, perdão. Afirmo, confirma a autonomia? Alfa, acionamento táxi 28195. Zulu e 14-15 Aracaju. 14-15 Aracaju, Conde 1330, você segue no meu pés até o destino? Firmo, manterá 1 no meu pés e litoral. Tempo total de voo, November Yankee Mike. Confirma a informação? Tempo total de voo. November Yankee Mike tem condições de confirmar autonomia? Autonomia 4 horas e 30, 4 horas e meia e tempo de voo 4 horas, Papa Tango, November Yankee Mike. Obrigado. Passou a chacarinha 13 novo, pushback acionamento portão 3. Autorizado, pushback acionar, portão 13 novo. Botará. Autoriza o Papa Tango November Yankee Mike subir para 055. Confirma a atitude? 055. Aguarde afastar-se 15 milhas de Salvador November Yankee Mike. Dará 15 milhas e vai acender para 055 o Papa Tango November Yankee Mike. November Yankee Mike mantém inicialmente 1 no meu pés, aguarde até a 15ª milha de Salvador para subir para o 055. Será 1 no meu pés. E aguardará até 1.5 milhas de Salvador o Papa Tango November Yankee Mike. Gol 982, No solo, os 47 agora. Solo, 1219. Solo 29, gol 1982. Gente, reporte sobre a área de Aratu, hotel Limatango. 500 pés, ajuste 1019. E o Guardião 01 não cruzou o eixo de aproximação da 120. Guardião 01, repartindo o solo controlado. Considerar solo controlado, Guardião 01, grato. Sendo identificação, versão 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari. Machinero 62, chegada. 090, com 12 graus. Reautorizado, nível de voo 080. 80, Machinero 6250. Hotel Oscar, decolado aos 48, chama agora o controle, 120, decimal 8. 1208, vamos até o Oscar. Controle Salvador, bom dia, Papacango Romeu até o Oscar. Romeu até o Oscar, contato radar na decolagem, suba ao 090, saída Lotar. Subindo para o 090 na Lotar, Romeu até o Oscar. Papacango, ótimo, bom dia, confirma a altitude, consegue? Vamos chamar 15 minutos de Fox Tango Oscar, plano tá válido até os 1400. Tango Oscar, confirma a altitude, consegue? Aqui é o número 10, para a Pereira, qual a pista no certo, para a direita, para o Axé, controle 120.8. E adiciona Fox 0122, Fox Tango Oscar. Firmando 145 para o Tango Chama 2, 1285, Fox Tango Oscar. Confirmando 130 a bordo, o 6319, táxi é Índia, ponte para dono 028895, que negar no 019. 19, nosso POB de 156. 156. Autorizado 1200. Autorizado 80, 0860, 6250. 580, 6250. Bom dia, chamei a minha querida, se não me fosse sincera. alinha e decola. Mantém. Ali mantém, ano zero. Olha a moto, ano zero. Golf, Mike Alfa, mantenha. Romeu, livre ascensão 085. Janer 6250, desça para 2000 pés, ajuste no 019, livre da restrição de tanque. 10019, desce para 2000, livre da restrição, Mário Janer 6250. Gente, o Hotel Limatão vai efetuar sobrevoo em Aratu por quanto tempo? Quanto tempo o senhor vai efetuar o sobrevoo em Aratu? 1-1-0 graus, 1-2-2. Tático, se encontra. Charlie, São Paulo, 280, via terminou 16. Decola a pistola 7, com a direita. Saída da Elba, com a mesa abrindo. Controle 120, décima 8, acena 5055. Alternando 282. Afirmativo. 120, décima 8. 1208, Golf Mike Alfa, grato. Correto. Para acionamento táxi 2895, antes de ser alfateado. Para o gol 9073, para cópia proveniente da informação 90. Gol 0073, Porto Seguro 340, autorizado. Decola pistão 0, curva direita, saída da Leda após direto. Controle 20.8, aciona 5055. Correção, confirma o seu indicativo de chamada? Papapá, Lima, Papá Mike, proa da rotatória. Lima, Papá Mike, ciente, confirme pessoas a bordo. 01 a bordo. 01 a bordo, copiado, Lima, Papá, Papá. Confirme o transponder acionado, 0132. 1132, Lima, Papá Mike. Gente, para Pouso Salvador, chame agora a torre 118.95. 18.95, grato, bom trabalho, até daqui a pouco, Lima, Papá Mike. Controle, o Golf Mike Alpha decolou da 17, mantendo mil pés, axé. Golf Mike Alpha, 1 mil pés, axé, reporte farol da barra. Mike Alpha, reportará, farol da barra. 1208, obrigado, era 19. Lima, Papa Mike, prossiga. Lima, Papa Mike, no rotatória visual com 17. Colagem Futebol 360, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda Bridge. Direto Leda, agora Leda Bridge, obrigado. Pouso, após, qual será o estacionamento, Pouso? Pouso? Pouso da Bata. Só de aproximar direto para Bata? Afirmativo, vai aproximar para a área da gramada na Bata, sem interferir com ninguém, o Lima Papa Mãe. Ok. O vento 120 graus com 12 nós, informa o Charlie 182 acionado naquele pátio, ok? Já na bata lá acionado. Ok, se lembra papai mais. 250, controle. Prossiga. Como o tráfego agora, posição de 1 hora 11 milhas, rumo oeste, mantendo 1.000 pés, um Charlie 310, não interferirá na sua aproximação. Tente, não só. Golfo Mike Alpha, controle. Tá, fez tudo, prossiga. Informação de tráfego, aeronave agora 11 horas, 9 milhas, rumo nordeste, passando 045 para 2.000 pés, o Airbus 319 da Ocean Air. Ok, Mike Alpha, C, está no Traverso Farol da Barra, está livre a prova de cena, rádio 346. O ideal seria 346 Golfo Mike Alpha. Cima disso. Autorizado, da presente a destino, mantendo inicialmente no meu pés o Golfo Mike Alpha. Golfo Mike Alpha, mantendo meu pés a prova de destino. Confirme chamado de pouso Golfo Mike Alpha. Aguarde um minuto. Cima de pouso ao 5 da próxima hora. Copiado, Golfo Mike Alpha. Lima, ok. Foxtrot, Tango Oscar, ciente, só aguarde o parqueamento do helicóptero aí no pátio da Bata. Um Robson, 44, após prossiga o táxi para ingresso ao 7. Fox Tango Oscar. E Papa Mike, solo 59, frequência livre estacionada. X-Way Alpha Charlie autorizado ingresso e táxi pela pista até a cabeceira no Sérgio, informe alinhado e pronto para decolar, já deslizando aí na medida do possível. De áudio descida. Autorizado ILS para o 6250. Estimativo, livre ILS 6250 do Oceanair, reporte estabilizado. Gente, Oceanair 6250 do livre, reporte estabilizado. 5414, contato radar, está a 70 milhas sudoeste de Salvador. 5414, reporta no ideal de descida. Boa tarde. Vai, João 7. Como é que é o controle? Segue no meu pé até o destino, confirme. Negativo, querido. Sessão 085. Livre sessão 085, Golfo Mike Alpha. Mike Alpha, 085. Estabilizando o localizador, 6250. Né, 6250, completa final, chama a Torre Salvador 11895, bom pulso. 1-1-1-1-1-8-9-5. Senhor Alfa Tiar, livre decolagem, 100 graus, 109. Toda escuta do Vamir Yankee Mike. Vamir Yankee Mike, prossiga. Livre sessão 075, novembro, Yankee Mike. Livre sessão 075, graças. Foxtrot, então,